não faz sentido numa região deste tipo termos pessoas que acreditamos que são das melhor qualificadas ou pelo menos muito bem qualificadas, que não trabalhem em conjunto. Portanto, não nos parece fazer sentido. A razão de ser do projeto BLC3 tem que ver com a criação de conhecimento e com a transferência do conhecimento para, em projetos de território. E aí tem sido um grande contributo partilhar esta visão do problema com a BLC3. Desta forma, também, e há uns anos, já há vários anos, que temos protocolos de aproximação e de cooperação entre as duas instituições. E, portanto, este curso de gestão da BE Indústria é um curso em parceria na medida em que nós, os recursos humanos são recursos da BLC3 e posteriormente no desenvolvimento do projeto, essa parceria, essa partilha de recursos só poderá ser mais próxima.